Romeo Solo 57, libera a direita na minha escuta, prossegue táxi via Alfa e reporta para ingresso táxi Juliette. Plano direito, agora vai via Alfa na sua escuta, reporta para ingresso táxi Juliette, objeto de metade contra meia. No 896, coordena com a equipe de pátio após a passagem do Embraer da Trip, a retaguarda autorizada inicial pushback, chama pronto para o táxi. Gente, coordenando, está livre pushback, treinamento 896. Salvador, uma boa, tá aceitando a formação de ar. Na 31970, sem identificação. 53970. Correu 35317, está no ponto de espera pronto. Autorizado a alinhar e decolar da 1-0, o vento 1-3-0 graus com 0-5 nós. Gente, autorizado, ingresso e decolagem, 353-1-7. 606, Recife, 1-2-5-4-5, alterno 2-6-8-5, bom voo. 2-5-4-5-2-6-8-5, 606, bom. Contra Salvador, boa, tá 3264, passando 230 pro 170, informação Charlie. 3264, acima a identificação, destal 0620, vigilância, chegada amarela. 060-3264. 5317, decola ao 0400, chama agora o controle 1935, bom voo. Gente, 1935, muito grato, senhor, bom trabalho, até a próxima, 5317. Controle Salvador, muito bom, 35317, transfere, saída bom, transição trova na sua escuta. 5317, boa noite, contato radar. Suba, restrito nível de voo 3620, saída bom. Eficiente, restrito 360, 35317. Voo 994, chama o centro Recife, 12545, alterno 2685, bom. Recife 2545, 2685, gol 994, bom dia. Gol 1896, POB 117. Autonomia 0238, alterna Fortaleza para o táxi. Autorizado direita, Índia e Alfa, no ponto de espera da 10, reporta pronto. O ajuste agora 10, 13, o gol 1896. Índia Alfa pela direita, chama o ponto de espera, gol 1896, 1013, ótimo. Web 6746, ingresso Juliette até o 02, observando o táxi do Boeing da Gol. Juliette para o 02, ambiente 6746. Tá 3170, desça 2000 pés sem restrições, ajuste 1013. 2000, sem restrições, 1013, 3170 graus. Ponto de espera da 10, pronto, gol 1896. O 896 autorizado a alinhar e decolar da 10, o vento 1,30 graus com 7 nós. Livre a alinhar e decolar, então no 0, gol 1896. Salvador, bom dia, 3520, paciente da Delta, para a cópia da Caju, 19. Bom dia, Aracaju, 190 já aprovado, só um minuto para a cópia. Vai. Gol 1896, decola ao 07, controle agora 1935, bom voo. Obrigado, boa noite. 5 alterno 12685, bom voo. Confirme a secundária, senhor, porque eu preciso ter 17? 12685. Ok, tente agora, Recife 12545, alternando 12685, muito grato, bom trabalho, senhor, até a próxima. Novamente. Perfil da subida Puca, transição Aracaju, o controle 119.35, aciona 5066. Autorizado para Aracaju, 190, pista 10, após decolagem, curva esquerda, Cuca, transição Aracaju, 119.35, controle 5066, conversão 3.5. Protejamento correto, portão 05, chama pronto, para 3.5.2.0. 05 vai chamar pronto, 3.5.2.0. No localizador, está virtual, voltando aí no 3170, Torre, 1186, bom pouso. 86, obrigado, 3170. Então, 3170, bom dia, tráfego avistado, confirmando, baixou e travou. Baixou e travou, 3170. Então, 3170, autorizado pouso, pistão no zero, o vento 120 graus, meia dúzia de nós. Tive pouso no zero, então 3170. Desce 2000, autorizada final do ILS X-Ray 3264, reporte localizador. 2000, 3264. estabilizado, 3264. 3264, chame torre, 1862 é bom pouso. 1866, 3264. Gol no 896, Recife, 12545, bom voo. Gol no 896. Gol no 896, prossiga. Recife agora, 12545, alterna 12685, bom voo. Obrigado, boa noite. Foi reporta para ingresso, taxi Juliette. Direita Alfa, rebota Juliette, 3177. É 3264, apoio. Prossiga. Baixado, travado. Afirmativo. Autorizado pouso, pistão no zero, vento 130 graus com 10 nós, estão 3264. 3264, travado pouso. Próxima Juliette, 3170. Autorizado ingresso até o portão 10, então 3170. Livre até o 10, 3170. Então 3264, Solos 18, libera a direita na minha escuta. Prossegue táxi via Alfa e reporta para ingresso, táxi e Juliette. Alfa para Juliette, OTAN 3264. Torre, OTAN 3520, posição 5, curte acionamento. Autorizado, chama táxi, são 3520. Chama táxi, 3520. O TAN 3264 mantém a posição antes da Juliette, portão prevista o 05, está sendo desocupado agora por um R2 da companhia. Antes da Juliette, para o 05, vai aguardar o TAN 3264. Fique atento ao tráfego aí, quando tiver condições, está autorizado, Juliette da 05, TAN 3264. Juliette, TAN 3264. Oi, TAN 3520, OB 88, Terra Salvador, com 3 horas, passado. TAN 3520, autorizado o táxi, em frente, após direita, Índia e Alfa, ponto de espera, reporta pronto, o ajuste no 013. 013, Índia e Alfa, reporta pronto. TAN 3520, autorizado a alinhar e decolar da 10, o vento 130 graus com 7 nós. Decola da 10,